são 12 horas, 3 milhas, tráfego com deslocamento oeste, contendo 2.500 pés, o Bravo 92 para parte. Muito obrigado, completando a cobra à direita na interseção Elefa, gol 097. Quatro reposta para São 206 de Salvador. Te informo que não recebo o modo Charlie, somente Alpha e o transponder no primário. 01 está ingressando na área Osmar, informo o Hotel Romeo Golf na área Dodô, para efetuar coordenações com os tráfegos das áreas do Carnaval, utilize a frequência na 2345 e mantenha a escuta bilateral do controle caso deseje a sanção neste setor. Olga Oscar, no tráfego de conhecimento do controle nos setores adjacentes, somente um tráfego agora na posição de 11 horas, 5 milhas rumo nordeste, passando no nível de voo 1205 para 4 mil pés, Embraer 190 da Azul. Apresento sem frequência disso para coordenação pelo Romeo Oscar, até o regresso. Chame Recife no 2835, alternando 125, decimal 10. O 4166, tráfego em São Roque está cruzando agora lateralmente, autorizado descida para 2.500 pés, ajuste no 0.1.3, autorizado a final do procedimento RNAV para a pista 1.0 de Salvador. Para informação, há dois helicópteros nas proximidades de Serra Bico 366, efetuando sobrevoo no circuito do Carnaval a máxima de 1.000 pés, não interferirá na sua aproximação. Uno 097, chame Santo Recife, 1288, alternando 260. Boa tarde. Boa tarde. São Romeu Golfo. Gente, para informação, o tráfego do Guardião 01 no circuito do Carnaval. Inicialmente o tráfego estava na área Dodô, mas no momento não tenho contato radar com o tráfego. Se houver possibilidade de efetuar a coordenação com o mesmo 12345. Bom, eu acho que a Mike antes, no regresso ao Salvador, foi direto do farol de Itapuã, no 1500 pés, ajuste 10013, acione código transponder 5406. Copiado POB 05, reporta no ideal de descida ao Oscar Mike Yang, no momento que está em espaço aéreo Gulf, chame a 20 de Salvador. São Romeu, Oscar, Mike, tem correção, acione código transponder 5446. Posso ficar mais diante? O 4196 completa sinal do RNAV, surge no 895. Corrido no 895, o 4196. Corrido, Salvador, boa tarde, eu sou o 4196, sinal de 8 milhas do RNAV no carro. Azul 4166, reporte no 372, ajuste 1013. 1013, reportará. Quase 1,66, pouso autorizado no 0, vento no 50 graus, 1,22. A gente passou 372, autorizado pouso no 0, 4,66. Salvador, acelera, vento no 4, ponte 0, no 0, pronto, resolve o tráfego. Tráfego na final, embreagem da azul, oposto, autorizado, LEM, mantém pista no 0, chanel 63 e no 4. O Golfo pra filha. O Golfo pra filha. E meio, você tá se encontra, tá no Golfo. solo aos 29, chame 219. 219, estou batendo na minha. O Xenia 63 no 4, autorizado decolagem, vento nos 50 graus, 109, pista 10. Guardião 01 na área Osmar. Romeu Golf, somente para informação, não recebo o modo Alpha Charlie do transponder. Código 0127, modo normal. Tio, repassa cruzando a paralela até o meu gol. Boa tarde, autorizado ali, ali aí, mantém a pista no zero. Ali, mantém. Puxando a 63 no 4, decolado aos 3-0, controle 208 Morro. Para 208, puxando a 63 no 4. Salvador, boa tarde, puxando a 63 no 4, cruzando 1600, saída Borba. Puxando a 63 no 4, está sob contato radar Tubal 340, após 2000 pés, vai direto Borba. Aos 2 mil pés, voa direto do Borba, Oceaner 63, 1-4. Romeu Oscar, mais sempre ao direto do farol de Itapuã, desça para o 9000, correção, desça para 510, ajuste no 0 no 3 em Salvador. Ajuste no 0 do colégio autorizado, vento 1 5, 0 graus, 1 0 nós. Desça a colégio, pista no 0, gol 9620. Romeu Golf, reporta visual com RMA. Reporta na visual com RMA. Aos 33208, por favor. 208, boa tarde. Boa tarde, é o gol 1620, cruza 1600. É 20, está tudo contato radar, futebol 370. Após 2000 pés, vai direto Jamo. Após Jamo, Aracaju. Após 2000, Jamo, Aracaju, subindo ao 370, gol 620. boa tarde, é 3235, não pode estar na próxima. Então, 3135, autorizado, ele ainda colapso chama 0, 120 graus, 129. Ali decora 90, vou estar 3235. Onde você arruma meu louco, visual para arrumar? Que é o Romeu Golf, gente, tem frequência livre para presente. Qual foi o cara? Chama a torre? A torre no 895. Torre Golf. Torre Salvador, Papa Romeu, outra Romeu Golf. Salvador Golf, consciente do seu tráfego, não visual. Reporte final para Enrimar, com 1013 na Juste. Reportará final Enrimar no Golfo. Romeu, confirme. Gente, o Charlie Serra Romeu, reporte pronto, decolagem. São Romeu, Oscar, Mike, Yankee, está presente a torre no 895. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Oscar, Mike, Yankee, boa tarde. Oscar, Mike, Yankee, ciente do tráfego, ainda não visual, reporte vertical de tapô. Se autorizado, senhor, da presente curva esquerda para a base da 17 pela direita. Autorizado, direto... Base da 17, reporte nacional da 17 com 1013 no ajuste. Reporte nacional 17, 1013, o Oscar Mike. Então 3835. Decolado aos 36, Salvador 208, bom voo. Afirmativa 1208, boa. Oi, Silvio Salimo, Charlie Alfatango, guardando coordenação com a torre. Tele código 01970, confirma o seu POB. POB 05, mantém o setor CA Whisky Delta Lima aguardando para prosseguir o Charlie Alfatão. Controle Salvador, boa tarde, o TAN 3235 no perfil da Dael Leda. O TAN 3235 está sob contato radar, da presente voo direto Leda. Está presente Leda, 3235. Ao meu Charlie Alfa Tango, tráfego do Oscar Mike e passando através de Pituaçu, está visual com tráfego? 150 graus, 129, reporte controlado, Oscar Robô. Pouso por conta em risco em Rimar, o Oscar Robô. Pituaçu, Charlie Alfa Tango. Quinto peças do mar, mantém o setor e chame a torre no 895, Charlie Alfa Tango. Mantém inicialmente a linha do litoral, número 2 pouso na 17, reporte passando através de Itapuã para ingresso do circuito pela direita. Passei, vai reportar passando Itapuã para ingresso do circuito pela direita, o Charlie Alfa Tango. Está visual com o helicóptero. Ok, então visual com o Sirkoski, siga o Sirkoski e reporte na perna do vento. Passei na retaguarda do Sirkoski, 17:30, autorizado o cruzamento da final da 90, vai como número 2, o Charlie Alfa Tango, visual. Salvador, 1938, ponto, espera da 1, 0, 0. Aliás, decolar 1-0. Vento no 50 graus, 129, gol 9368. Decola pista 1-0, gol 9368. Fosca Mike Yankee avistado, chega o trem, pista no 7, pouso autorizado, no 40 graus, 129. Sete, o IAC. Marcelo, meu, estou ciente, chame no ponto de espera da Papá. Romeu Oscar, da presente tem frequência livre, chame-nos através de caixa prévia. 869, achei o controle de salvadora, sendo identificação, deixa para 4 mil pés, via chegada bom. Após a posição bom, o programa está a vista 367. 4 mil. Boa tarde. Pega restrita de Aratu conforme notar. Charles Serra, meu, tá visual com o circoche à sua esquerda, pousando o cabeceiro no 7. Pesado com proa norte, sem interferência com o 1-0. Vem pro 5-0 graus, 1-2-9. Livrou a final do 1-0, tá visual com o 1-7-6 na final do 1-7. Vai na retaguarda, o Papa Roma tira patão. Tráfico adicional, Robson 66, com proa do Forte, guarde final da 1-7, o Charlie Apatão. Autoriza direto bata, senhor, sem ter sido com a final da 1-7 nem com a 1-0? Afirmo, direto bata. Direto bata autorizado, graças, tango. Até o meu, fora do sol, as 4-0. Charlie, até o meu, vai seguir via litoral, confirmo? Afirmativo, senhor. Reporte buraquinho. Charles Serra, o meu, reportará buraquinho. Sete, 1-8, acione identificação. Desça inicialmente para nível de voo 190 na chegada Mani. Após a posição ITAP, programa Serra Vito 366. Do 2798 para informação, você segue tráfego, posição de 10 horas, 14 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 1970 para o 060, ao Airbus 320 da Oceanair. Voo 9368. Para a nave? Voo 9368, decola. 9368, está sob contato radar, suba ao 340, após 2 mil pés, vai direto Leda, após Leda seguro. Leda seguro, após 2 mil pés, gol 9368, iniciar. Confirme razão de descida. Azul 2718, está autorizado a descida para 1000, razão máxima de 2 mil pés. Charles Serra, tango, estou revoltando. Charles Serra, meu, confirmando. Charles Serra, meu, na vertical de buraquinho, senhor. Gente, o senhor vai afastar forte ou vai permanecer no setor inicialmente? Vou para as proximidades de trás do forte. Ok, então já transfere o controle, siga com o controle do forte. Até a volta. Tchau, tchau, meu. Bom voo. Muito grato, até a volta. Informação, o helicóptero decolou há 3 minutos, está seguindo, afastando na radial 060 de Salvador, sentido litoral norte, não interfere sua próxima, na sua decolagem. Ok, gente, obrigado. Gente, Norte, autorizado 500 pés no litoral norte, o ajuste em Salvador 1013, para informação, o tráfego do Guardião 04, efetuando sobrevoo o setor norte de Salvador, também a 500 pés. Reporte na 20ª milha, Charles Serra Romeu. Reporte na 20ª milha, Charles Serra Romeu, ficará atento no tráfego também. 6210, para informação, tráfego 11 horas, 16 milhas, rumo nordeste, tá, mantendo 3.500 pés, Bravo November 2 Sapato. Bono 869, redução de velocidade 2209, segue como número 3 na aproximação. Senhor 6210, previsto algum desvio à frente? Previsto algum desvio à frente? Senhor 6210, confirmo que tem previsto algum desvio à frente. Negativo ou positivo? 6210, ciente, desça para 2.500 pés, ajuste 1013. Está autorizada para o final do procedimento RNAV de 190 de Salvador. Reporta passando Serra Vitor 366. Torre Salvador, Dan 31, 45 está pronto no ponto 0, dá 1-0. 3145 autorizado, Linhar, e manter pista no zero. Linhar, manter pista no zero, está 3145. Rumo 1169, decolar 245, controle 208, bom voo. 208, 1169, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, voo no 1169. Colando da El. Boa tarde, estou sob contato radar, estou 3620, após 2.000 pés, vou direto Leda, após Leda Mote. Tem 3620, final, após 2.000, Leda, após Mote, 1169. 19368, centro de centro Recife, 128, decimal 35, alterno 125, decimal 10. 19368, Recife 2835, alterno 25, ano, boa. Azul 2718, reautorizado, descida para nível de voo 070. 070, azul autorizado, azul 2720. Está passando o Kilo Romeo Oscar Controle. 190, mantém escuta, está passando o Kilo Romeo Oscar Controle. Estamos no 1500 pés, ajuste no 013, Kilo Romeo Oscar. 3190, senhora identificação, desça para nível de voo 080, via chegada Mari. Estão canceladas as restrições de velocidade na posição ITAP. 145, pista no zero, decolagem autorizada, vento 140 graus, 129. Azul 2718, completa a redução 2109, está seguindo o tráfego da Oxanê, agora a posição de 12 horas, 8 milhas à frente. Autorizada a descida para nível de voo 050. Juno 45, decola as 49208, bom voo. 208, obrigado amigo, bom feriado. São 3145, está sob contato radar Sol 360, já presente voo direto Leda, após Leda, Irume. Leda, Leda, Irume, gente, voa agora, só 3145. 718, para informação, tráfego 9 horas, meia dúzia de milhas. No rumo nordeste, passando 2.500 pés, farão no 1.000 pés, um bravo November 2, capaz. Gente, 17 noite do azul, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 3, autorizada a final do RNAV, reposta passando o Sierra Vitor 366. Desce para 2.500, ajuste no 0 no 3, e está autorizada a RNAV da pista no 0, 17. 1.869, completa a redução 1.809. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0, 1 no 3. Salve, Mercedes, 4.000, ajuste no 8, 0. 9, 0, reautorizado a descida de para nível de voo 0, 5, 0. Papapá, Charlie, Sierra, Romeu, confirme tempo total de voo. Charlie Serra Romeu, no tráfego de conhecimento do controle nos setores adjacentes, na presença sem frequência livre, reporte retornando a Salvador 201. CNR 6210, completa final do RNAV, torre 98, decimal 95. Boa 869, reparação para sequenciamento, cuja direita para o A235, limite será radial 280 Salvador. Direita 235, está 280 Salvador. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. Número 62, 10. 169, solicite diretamente a Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2235, 251, obrigado. Autorizado para seguir direto através de Paris e 1.500 pés, ajuste no 0, 1 no 3. Reautorizado a descida para 2.500 pés, ajuste no 013. Informo que segue como número 3 na aproximação. Tráfego número 2, agora a posição de 10 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando 4.500 pés para 2.500 pés, com Embraer 190 da Azul. 190, reduz a velocidade para 2209, segue como número 4 na aproximação. Uno 869, está a 15 milhas, sudoeste do VOR de Salvador, reassuma navegação para o Sierra Vitor 366. Boa, 366, 869. Está no 366, 718 azul. 718 azul, completa final do RNAV, torre 1895. 1895, muito obrigado, azul 1798. 18 decimal 95, 95. Após o estado do programa Sierra Vitor 366, desça para 2.500 pés, ajuste no 013. 28, sinal de 7.7 milhas. Do azul 2798, ciente do tráfego, ainda não avistado, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. A número 2, tráfego precede depois da Avianca, curtíssima. Segue a aproximação, aguardando a sua autorização para o pouso, azul 272. No 45, sendo centro Recife, no 2835, alterno no 25, decimal 10. No 45, vai chamar Recife agora, 12235, alterno no 3510. Vamos lá, boa tarde. 12510, 125, decimal 10 a secundária. 12510, obrigado. Azul 2798, informa o tráfego tipo helicóptero, inicia na cabeceira à sua esquerda, sem interferência com a sua aproximação. Pista 10 livre, vento 150 graus, 10 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado na pista 10, azul 278. Autorizado, direto que da presente, pelo Romeu Oscar. Autorizado, são 3190 para subir dia 368, com ajuste 1013, reporta passando 366. Consigo roubar o seu controle? Também por informação, helicóptero 500 pés, decolou de Salvador com destino à Serra Índia, Eco Índia, Robson 44. Não interferirá na sua aproximação. Mantendo 500 pés. Senhor Salvador, o Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Hotel Delta, prossiga direto Serra Índia, Eco Índia. 500 pés, a vista no 013. Para informação, tráfego Kilo Romeu Oscar agora no través da Ribeira, prosseguindo para Ceasa no 1500 pés, um bravo 92 para parte. Prossegue para a Serra Índia, 20, 5 Índia, 5 Ribeira, Vitor Hotel Delta. Azul 278 no solo 58, livre à direita, chame 21, decimal 1. Direita, chama 21, 1, azul 278, boa tarde. Boa. Moro 869, tá na escuta da 2? Moro 869, 2, Salvador? Noro 869, torno no 895. Oi, vou 869, boa tarde, ajuste 1013, tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado, vento 140 graus, 10 nós. Cruzado de Alto, vamos na certa. Lula Romeu, se mantenha para o Etiagem, sobre Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Arma 366 estabilizado, tá 3190. Tan 3190, completa sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 295, uma boa tarde, obrigado. Porra. Inicialmente mantenha a pronunciada, tráfego da TAM, sinal de 10 milhas. Tão logo possível será autorizado a interceptar sinal, quilo Romeu. Sim, mantenha a pronunciada, descendo para mil pés, quilo Romeu. Ciente, 1003 no ajuste. Solo Zulu 900, livre, próxima à direita, chame 211. 211, Lisão, no 869. Torre Salvador, boa tarde, Tan 3190, final da 1-0. Tan 3190, ciente do tráfego, avistado agora, 1013 no ajuste, continua a aproximação, guarde pista 1-0 livre. Aguardando 3190. Bata seu critério, chame pronto, decolagem de Charapatão. Tan 3190, pouso autorizado, pista na zero, vento no 50 graus, com 12 nós. Autorizado, pouso na 1-0, Tan 35. É, 3190. Quilo Romeu, acho que ela está autorizada a ingressar na longa final da 17, a ponte passando através da RMA, Quilo Romeu. Passar dentro através da RMA, Romeu. 3190, para informação, tráfego Bravo November 2 Papá, no circuito da pista auxiliar, sem interferência ou aproximação. Consciência do tráfego, Tan 3190. Sim. Romeu, prossiga. Romeu, 510 via corredores, 2 a. O Charlie Serra Romeu, via litoral norte agora, reposta ingressando no corredor em Cerrado. Está na conta final da lugar? Sim, Matheus, já reduzimos aqui. Ok, 54 como número 2, aguardando a autorização de pouso. Tá. Até 04, confirme a altitude que está mantendo. Se mantendo separação visual com o mesmo reposto em direção do Interlagos. Meu óculos passando através da RMA. Tá ok, aguarda a autorização de pouso. 1003 ajuste. Tá. Depois 17, Romeu Alves. Tango, táxi autorizado, reporte ao táxi Romeu, 1003 ajuste. Lado táxi, Charla Satão, reporte ao táxi Romeu, ajuste no 013. Tá 3190, sala 04, direito no 211. 211, tá 3190. Ok, 3, o aeronave na curta final da 17. Quase tráfego está autorizado, ingresso na pista, Tiara Fatal. Então, da área gramada, Tiara Fatango, 140 graus, 119. Kilo Romeo, acho que é sala 0545. Gente, aguarde para ingressar na Papá. O Kilo Romeo, acho que é o. Correção, tá autorizado o ingresso. Próxima direita, Papá. Bora. Ok, visual, aguarde transferência ao controle, Tiara Fatango. Decolado ao 0. Aguardar uma transferência, certo? Tango, segue no Litoral Sul, no 1500, para o controle, 1208. Litoral Sul, 1208, graças. Papa Romeo, Tiara Fatango. Tiara Fatango, submontanha 1510, reporte do através do farol da barra. Vai subir para 1510, é autorizado, vai com proa direta de Morro de São Paulo. Autorizado, Tiara Fatango. A presente pro direta de Morro com o 1500 pés. Graças. Prossiga. Autorizam sobrevoo na vertical de volta em 3 horas. Charlie Serra Romeu aguarda de coordenação com a Torre Salvador. Serra Romeu aguarda, né? Serra Romeu, chame a Torre Salvador, frequência 98 decimal 9. Serra Romeu, chame a Torre, 18.9, muito obrigado. Charlie Serra Romeu, intenção de sobrevoo em Laos? Sim, Matheus, um sobrevoo em Laos de frente. Gente, Charlie Serra Romeu, reporte para abandono do sobrevoo. Charlie Serra Romeu, reportará no abandono. Estação da Interlagos, Guardião 04. Liga para o controle. Guardião 04, Interlagos. Gente, repasse visual com o campo. Contra visual 04. Charles Serrão Meio abandonando o Lauro de Freitas, se é autorizado a efetuar o cruzamento da torre setor norte para o sul, comprou do circuito Dodô. Gente, após o cruzamento para o checkpoint. Pode repetir, por gentileza? Após o cruzamento, qual local prossegue? Sobrevoa o circuito Dodô, senhor. Gente, Charles Serrão Meio está autorizado o cruzamento aí da... Na final da 1-0, prossegue com o projeto de Itapuã, aguardando transferência ao controle. Charles Serrão Meio, muito grato, transferirá para o controle, para o torre. Juliette, via corredores, reporte ingressão no Interlagos. Juliette, mantenha o corredor Vera Cruz até Paripe, após Paripe foi Seasa. Charles Serrão Meio, dá presente, está autorizado, transferindo 1-2-0 controle, bom voo. Charles Serrão Meio, transferindo 1-2-0 controle, 1-2-0-8 controle, muito obrigado. Charles Serra Romeu, reporte no local de sobrevoo. Romeu, encontrará sobrevoo. Da 04, autorizado para a final da pista de 17, participou com o campo.